78 anos, patrimônio de Sergipe. Informa a hora certa. Meia-noite. Qualidade. Credibilidade. Responsabilidade. Pontualidade. Ótica Santana, 78 anos. Patrimônio de Sergipe. Mais uma briga boba onde seus ciúmes não tem lugar de fala. Tá estragando nosso relacionamento a troco de nada. Senta aqui, vai me ouvir. Agora sou eu quem fala. A conversa mal começou, colocando os pingos no i. E os pingos e choro começou a cair. Mas calma aí, isso não é o fim. Rever o tanto de contato que tá bloqueado, só esperando o erro seu pra me assumir. E sobre nossas crises não teve deslizes. Escolhi ser fiel pra gente ser feliz. Mas você não soube lidar com alguém que te amou como ninguém. Como ninguém. Chama aí, ó, o repertório mais sofrido do meu Brasil, Aldir Júnior. A conversa mal começou, colocando os pingos no i. E os pingos no choro começou a cair. Mas calma aí, isso não é o fim. De contato que tá bloqueado, só esperando o erro seu pra me assumir. E sobre nossas crises não teve deslizes. Escolhi ser fiel pra gente ser feliz. Mas você não soube lidar com alguém que te amou como ninguém. Como ninguém. Noite 3. No lugar do seu coração deve ter uma pedra de gelo. Que eu tento e não derreto. O que você faz dá muita raiva, mas se abre o sorriso já passa. É ruim, mas é massa. Cê nem chama, já venho. Vergonha na cara eu nem tenho. Cê vive fugindo, por isso eu sigo. Trouxamente apaixonado por você. Idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar. Vai judiando que eu vou continuar. Trouxamente apaixonado por você. Idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar. Vai judiando que eu vou continuar. Trouxamente. Do seu coração deve ter uma pedra de gelo. Que eu tento e não derreto. O que você faz dá muita raiva, mas se abre o sorriso já passa. É ruim, mas é massa. Se nem chama eu já venho. Vergonha na cara eu nem tenho. caminho, cê vive fugindo. Por isso eu sigo bruxamente apaixonado por você, idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar, vai judiando que eu vou contigo. Solta a voz aí, vai! Bruxamente apaixonado por você, idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar, vai judiando que eu vou continuar. Bruxamente disponível pra... Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar, vai judiando que eu vou continuar. Bruxamente apaixonado por você, idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, ligo pra você recusar, vai judiando que eu vou continuar. Bruxamente. Quem gostou faz barulho aí, Goiânia? Você tá doido? Madrugada 103. Uma hora de música sem intervalo. Quantas vezes não me, tantas vezes não me, eu te desenhei. De pão, tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes não me, tantas vezes não me, eu te procurei sem te encontrar. Tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Nosso amor já se acabou. Nani, Nani, Nani, apenas mais uma. Nani, Nani, Nani, quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te desenhei. Tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te procurei sem te encontrar numa tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Foi bom te encontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Amor

sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. De ter amado muito, no seu amor de menos, mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Amado muito, o seu amor de menos, mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando ou não, namorando ou não, namorando ou não. Você é louco essa moda, rapaz. Meia-noite 19. Vestido preto deslumbrante, levemente colado. Um decote provocante, tudo em cima de um salto. Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente. Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo. Não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou o lado obscuro do teu coração. Sou igual o cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou o lado obscuro do teu coração. Mas é que eu sou igual a cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado. Cê já tentou, mas tô impregnado. Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente. Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo. Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo. Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou o lado obscuro do teu coração. Eu sou igual a cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado. Você engana todo mundo, já tentou, mas tô impregnado. Nem adianta tentar. Vamos relembrar aquela saudade, nossa. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espancou. Pra amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu te explicar o que eu quero. A gente vai sem voltar, se pegar só pra quebrar. E é só a matadinha de saudade. É só a gente volta sem voltar, se pegar só pra quebrar. E é só a matadinha de saudade. E é só a matadinha de saudade. Com vocês, comandante, é você, né? Eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou. Olha que pra o amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu explicar o que eu quero. A gente volta sem voltar, se pega só pra relembrar. E é só a matadinha de saudade. É só olha que a gente volta sem voltar, se pega só, só. E é só a matadinha de saudade. É só essa matadinha é de matar. E saudade safada, meu compadre. Matadinha de saudade. Luzão, esqueça tudo, bebê. Só matadinha. Uma matadinha de saudade. Você, fala, saudade. Se você é o comandante, você é o comissário. Eu sou o comissário, bebê. Fechou? É só matadinha. Sabemos é mais. Obrigado, gente. Madrugada 103. Uma hora de música sem intervalo. Saudade de tu, saudade. música. Tchau. Você foi, me deixou justo aqui nesse lugar. E o pior, nossas fotos, tudo aqui me faz lembrar e dó. Falta aqui, não me esqueço nenhum texto.